nasceu no centro entre montanha e o mar. Que ouviu tudo lindo, tudo índio por aqui. Índia América deu filhos, foi tupi, foi guarani. Oh, oh. Que morreu feliz, deixando a terra para os dois. Guarani foi pro sul, tupi pro norte, e formaram suas tribos, cada um no seu lugar. Vez em quando se encontravam pelos rios da América e lutavam juntos contra o branco em busca de servidão. Oh. E sofreram tantas dores atuados no sertão. Para mim foi pro sul, Kikiô na lua cheia, quer tupi, quer guarani. Kikiô na lua cheia, quer tupi, quer guarani. Kikiô na lua cheia, quer tupi, quer guarani. Oh, Kikiô, yo yo yo. Kikiô, yo yo yo yo. Guarani foi pro sul, tupi entrou no Amazonas. Thank you.